Os amigos ficaram de boca aberta. O fogo tinha feito uma caverna. Cabiam 8 homens dentro do tronco. Era uma caverna com paredes de carvão. Talvez quebrasse com o vento. Talvez a seiva não pudesse mais subir. Talvez o Jequitibá não fosse resistir. E os amigos inconformados perguntavam por quê. Por quê? Por causa de um gigante. Um homem do mal com arma de fogo lutou com os homens do bem e suas espadas de água. O fogo morreu. Talvez o gigante também. O fogo morreu. Talvez o gigante também.